sente dor. Em um povo pobre, mas acolhedor, em ao pé do chão não se sente dor. Em um povo pobre, mas acolhedor, por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza. Por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza. O seu lago verde é de admirar, a dor desta gente que vem visitar. O seu lago verde é de admirar, a dor dessa gente que vem visitar. Por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza. Por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza. Peixes saborosos para apreciar, essas lindas praias, noite de luar. Peixes saborosos para apreciar, essas lindas praias, noite de luar. Por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza. Por Deus foi criado. As suas belezas, suas lindas praias são da natureza.